tá vindo desde cedo, levanta a mãozinha e diga eu, Salvador. Chibara! Portal do Arrocha. Meu nome é Carte, sobrenome é Love. Nascido e criado no brega. Chibara, mulher! Vamos cantar, vamos cantar! Não há amor para mim. Vai! Você estava mentindo. Diga logo que não me amou. Gostou de mim. E aí? Não sei. Alô, Marcelo Brito. Um beijo, Marcelo. Simbora. Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos, derramar seu amor em mim? E não gostou. Só quem já sofreu por amor pelo menos uma vez na vida, canta, Salvador. Não me alimenta, não sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. Canta, canta! Me fere, me foge. Não me alimenta, não sabes que já me conquistou. Agora estou sofrendo. Vocês estão preparados pra sofrer de verdade hoje, Salvador? Simbora, baú do Love, ao vivo pra vocês. Mais uma! Essa aqui é pra todos os...